poder curativo do amor, né? A gente tem amor, manifesta ele de diversas maneiras, apesar de ainda estar manifestando ele não da maneira como se almeja, como se deve. Ainda é um amor muito material, um amor muito humano. Mas os sentimentos que ele provoca em nós, as emoções que ele desperta, eles são capazes de curar, não apenas a nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente fizer um teste, e é possível fazer esse teste com plantas ou com animais, e obviamente também com pessoas, dando afeto, dando carinho e tratando elas com amor, com dedicação, a gente vai ver que as plantas, elas se mostram de uma maneira mais plena. Se elas são frutíferas, elas produzem. Se elas têm flores, elas demonstram através da beleza das suas flores. Os animais, eles se tornam mais próximos, chegam a ficar até parecidos com a gente. Quem tem animais em casa pode ver isso. E as pessoas, principalmente aquelas que têm dificuldades, seja ela nos relacionamentos ou em realizar algumas coisas, trata elas com carinho, dedica amor para elas, incentiva elas nesses pontos. E a gente vai perceber um desabrochar diferente daquilo que a gente estava acostumado, ou que até elas estavam acostumadas a demonstrar. Elas vão se surpreender, porque elas têm em si também essa capacidade de alcançar esses níveis. Então, é um processo, é um ciclo em que a gente vai colocando para fora e aquilo vai retornando para nós. Eu falei dos outros, e com a gente, esse processo ele é verdadeiro também. A gente sabe, já foi falado, e a gente vai tocar mais adiante, em que os processos doentios que a gente produz, eles são frutos da falta de amor ou de emoções carregadas de desamor. Então a gente vai ver quais são essas emoções. Para nós, fazendo isso conosco, ele vai se renovando, a gente está se abastecendo. A gente ouve falar muito de amor próprio, que o amor próprio é necessário, a autoestima é necessária para a gente ter sim vitalidade, para a gente ter um grau até mental satisfatório para poder desenvolver plenamente as nossas atividades. Senão a gente não consegue, a gente fica patinando, a gente fica depressivo, a gente fica pessimista. Então é necessário colocar também esse amor primeiramente até em nós, para que a gente possa então manifestar ele. O amor, quando a gente fala, e a gente está acostumado a falar em amor, o amor que faz isso, o amor que fala o meu isso, o meu aquilo, o amor ele é ao contrário, o amor ele é expansivo, não é meu, o amor ele tem que sair, ele não tem que entrar. Então, a gente tem que aprender a fazer o movimento expansivo. Aqui na revista ele nos fala, num breve trecho, o que é o amor. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. É isso que a gente mais ou menos conhece de amor. Quando a gente fala de amor, quando a gente vê nas novelas o amor é isso, é aquele amor que quer se aproximar. Mas na realidade o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece, vivifica tudo em roda de si. Por ele, se sente estreitamente ligado ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo amor. Acima de tudo, Deus é amor. Então ele está nos contando o que é o amor. Um dos conceitos, né, sobre amor. Que o amor não é aquilo que a gente mais ou menos conhece e fala todos os dias, quando a gente diz, eu te amo. Na verdade, nós estamos projetando nós mesmos em cima da outra pessoa. E a gente percebe que no momento que aquela pessoa deixa de gostar de nós, esse amor também acaba. Então não era amor. Para a gente poder amar outra pessoa, é necessário a gente compreender essa pessoa. Porque senão a gente vai ter um sentimento, como eu disse agora, um sentimento sempre de troca, de esperar algo de volta. Então é necessário a gente poder compreender para poder se aproximar dela e para poder aceitar ela como ela é. Aí a gente começa a perceber a necessidade dela e aí sim a gente começa então realmente a fazer alguma coisa para o bem dela. Amor. Para a gente entender esse amor, é necessário que a gente possa mudar alguns conceitos que a gente tem. A gente vem lá da nossa infância com conceitos sendo formados todos os dias, conceitos que vieram da nossa família, conceitos que a gente aprende principalmente através dos romances da mídia, que aquilo ali é o amor. E a gente precisa, então, redefinir esse conceito que a gente tem em nós. E nada mais do que colocar informações para dentro, para que essas informações se transformem em conhecimento e, a partir disso, se transformem em prática, em vivência. O amor, ele nos diz, ele é contagiante. Como foi falado no início ali, na relação com os outros, o amor é contagiante. Se a gente é uma pessoa, vamos dizer assim, bem resolvida, uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa de bem com a vida, as pessoas, quando estão próximas de nós, elas vão sentir esses mesmos sentimentos. Então ele é contagiante, a gente vai passando adiante pelo exemplo e pelo que se fala. É o mais eficiente medicamento, como foi dito. Qualquer doença é curada através do amor. E o mais importante é que esse remédio todo mundo tem. Todos nós temos para poder ministrar, principalmente a nós mesmos. E a gente vive correndo atrás de soluções. A gente vive correndo atrás de alguém que possa nos curar. E o remédio está dentro de nós. É só a gente fazer com que ele se processe, com que ele desabroche. Há muito tempo atrás, num curso, eu aprendi uma técnica, e até eu não uso ela, mas eu aprendi. É a técnica do abraço. Mas não é aquele abraço que a gente dá quando tem alguém de aniversário que a gente vai lá e dá uns tapão nas costas da pessoa, né? E ainda deseja felicidades. Não, é um abraço de abraçar mesmo. De sentir, de colar coração com coração e ficar pelo menos uns 5 segundos nesse contato. Que a gente consegue até perceber o batimento do coração do outro e entrar em sintonia e os dois baterem na mesma pulsação. Essa técnica, ela é interessantíssima porque ela nos acalma. Ela nos traz nessa realidade que a gente está falando, nessa realidade do poder do amor. Ela nos movimenta no sentido de perceber aquela outra pessoa, de receber aquela energia que ela tem, e nessa troca, nesse encaixe, ele faz bem para os dois. Então, é uma sugestão para quem quiser tentar, faça isso. Todos os dias, pegue alguém ali que... Vamos começar com quem a gente gosta, que é mais fácil, e dá um abraço e tentar fazer esse exercício. Quando a gente fala de amor e o poder curativo, a gente está já subentendendo que existe, então, algo para ser curado. Existe alguma doença ou alguma anomalia que a gente precisa, então, curar e que, através do amor, a gente consegue curar isso que precisa ser curado. Aqui eu tenho uma relação de algumas emoções que causam as doenças e algumas emoções que também causam a saúde. Porque às vezes a gente se pergunta assim, mas como é que eu faço para resolver esse meu problema? Então a gente tem que identificar o que a gente está sentindo para poder trabalhar isso. Porque senão a gente é só reflexo, reflexo, reflexo. E na verdade a gente é causa. Então a gente tem que trabalhar para criar isso. Emoções que causam a doença. Não são só essas, mas aqui tem algumas. O ódio. o remorso, a mágoa, o ressentimento, o desprezo, o desgosto, a vergonha, a revolta, a agressividade, o pessimismo, a desconfiança, o ciúme e a vingança. Simples, né? Coisas que a gente consegue perceber muitas vezes no nosso dia a dia, elas brotarem ou surgirem por algum motivo. Então, fica o alerta. E as emoções que causam a saúde, podia ser simplesmente trabalhar essas aqui da doença, mas existem outras que são mais elevadas. A compreensão, a afetuosidade, a cordialidade, generosidade, felicidade, paciência, tolerância, o perdão, a conciliação, a confiança, a aceitação, a ternura e o otimismo. Então, se a gente consegue praticar um pouco disso, eu digo um pouco porque muitas vezes é difícil os primeiros passos. Se a gente consegue praticar um pouco disso, a gente está trabalhando esse poder curativo do amor. Todas essas emoções, elas são pequenos frutos do amor. São pequenos, não são o amor na sua excelência, mas são pequenas manifestações dele. Seja conosco, ou seja para os outros. Então, se a gente consegue fazer com que isso, colocar isso dentro do nosso dia, dentro das nossas atividades, fazer com que isso seja mais vivido, mais comum, com certeza a gente começa então a trabalhar dentro de nós essa potencialidade, essa energia que se expande, aquela coisa que a gente percebe nos outros e que muitas vezes a gente não percebe em nós mesmos. Então vamos, fica essa sugestão para a gente poder ter sobre a nossa vida uma decisão do que nós queremos. Porque às vezes a gente quer as coisas, mas não sabe como chegar lá. Então, essas são algumas pequenas dicas do que a gente pode fazer para caminhar nessa estrada. E com certeza, como eu falei da questão do abraço, fica o teste. A gente pode fazer o teste do abraço, do dar carinho para plantas, para animais, para pessoas que estão com dificuldade, que não conseguem fazer alguma coisa, tratar bem, incentivar. São testes que a gente pode fazer para comprovar se realmente funciona. Assim como a gente sempre pede, coloque o nome das pessoas nas irradiações, pessoas que vocês saibam que precisam. Funciona? Então, nós temos essa capacidade e podemos, então, usar essa capacidade.